Ficheiro 13, página 82, capítulo 4. Chego ao castelo. O resto da viagem transcorreu sem novos incidentes, se não considerarmos incidentes cavalgar mais de 20 km à noite por uma região agreste, em geral sem o benefício de estradas, na companhia de homens de kilt armados até aos dentes e partilhando um cavalo com um ferido. Pelo menos não fomos emboscados por salteadores, não deparámos com nenhum animal feroz e não choveu. Pelos padrões a que estava a habituar-me, foi uma viagem bastante monótona. O alvorecer aproximava-se com raios e faixas de luz sobre a charneca enevoada. O nosso destino assomou à frente, uma enorme construção de pedra escura delineada contra a luz cinzenta. A vizinhança já não era tranquila e deserta. Havia um pequeno fluxo de pessoas, grosseiramente vestidas, a dirigir-se ao castelo. Deslocaram-se para a margem da estrada estreita para deixarem os cavalos passar, olhando com espanto para as minhas roupas, que obviamente consideravam estranhas. Como seria de esperar, a neblina era espessa, mas havia luz suficiente para revelar uma ponte de pedra, formando um arco sobre um riacho que corria em frente ao castelo, em direção a um lago que brilhava a uns 400 metros de distância. O castelo em si era sólido e de linhas direitas. Nada de torreões excêntricos ou de muralhas dentadas. Parecia mais uma enorme casa fortificada, com grossos muros de pedra e janelas altas e estreitas, não mais do que uma fenda. Diversas chaminés expeliam fumo acima das pedras lisas do telhado de ardósia, contribuindo para a impressão cinzenta geral. Os portões de entrada do castelo eram suficientemente largos para deixarem passar duas carroças lado a lado. Digo isto sem receio de contradição, porque era exatamente o que estava a acontecer quando atravessávamos a ponte. Uma das carroças, puxadas por bois, estava carregada de barris e a outra de feno. A nossa pequena procissão de cavaleiros aglomerou-se na ponte, esperando impacientemente que as carroças terminassem a sua difícil entrada. Arrisquei uma pergunta enquanto os cavalos avançavam com cuidado pelas pedras escorregadias do pátio molhado. Não falara com o meu companheiro desde que lhe refizera o penso do ombro à beira da estrada. Ele também permanecera em silêncio, exceto por um ou outro gemido de desconforto, quando um passo em falso do cavalo o sacudia. Onde estamos? Perguntei, a voz rouca do frio e da falta de uso. Na fortaleza Leor, respondeu laconicamente. Castelo Leor. Bem, pelo menos agora eu sabia onde estava. Quando o conhecera, o Castelo Leor era uma ruína pitoresca a uns 50 quilómetros a norte de Bargrenan. Era bem mais pitoresco agora, com os porcos a fuçarem a terra sob as muralhas da fortaleza e o penetrante mau cheiro de esgoto não tratado. Eu começava a aceitar a ideia fantástica de que estava, provavelmente, em algum momento do século XVIII. Tinha a certeza de que tanta sujidade e caos não existiam em lado nenhum da Escócia de 1945, com ou sem crateras de bombas. E, definitivamente, estávamos na Escócia. O sotaque das pessoas no pátio do castelo não deixava nenhuma dúvida a esse respeito. — Olá, Dougal! — gritou um palafreneiro, correndo para agarrar o cabresto do cavalo do líder. — Chegaste cedo, hein? Não esperávamos ver-te antes da assembleia. O líder do nosso pequeno grupo desceu da sela, deixando as rédeas com o jovem imundo. — Sim, bem, tivemos sorte, tanto boa quanto má. Vou ver o meu irmão. Pode chamar a senhora Fitz para dar comida aos rapazes? Estão a precisar de uma refeição e de camas. Fez sinal para que Murtagh e Rupert o acompanhassem e juntos desapareceram sob um arco. Nós desmontámos e ficámos parados no pátio úmido por mais uns 10 minutos, até que a senhora Fitz, quem quer que fosse, se dignou a aparecer. Um punhado de crianças curiosas reuniu-se à nossa volta, especulando sobre a minha possível origem e função. Os mais ousados começavam a reunir coragem para tocar na minha saia. Quando uma mulher robusta e decidida, vestida de linho rústico castanho escuro, surgiu com grande estardalhaço e afugentou as crianças. Willy, querido, gritou, que bom ver-te, e Neddy. Deu um caloroso beijo de boas-vindas ao homenzinho careca que quase o derrubou. Imagino que estejam mortos de fome. Há muita comida na cozinha. Vão lá e sirvam-se. Virando-se para mim, Jamie deu um salto para trás, como se tivesse sido mordida por uma cobra. Olhou-me estupefacta. Depois virou-se para Jamie em busca de uma explicação para aquela aparição. A Claire, disse ele, com uma ligeira inclinação da cabeça na minha direção. E a senhora Fitzgibbons, acrescentou, com uma inclinação para o outro lado. O Murtagh encontrou-a ontem e o Dougal disse que devíamos trazê-la connosco, acrescentou, deixando claro que não adiantava culpá-lo. A senhora Fitzgibbons fechou a boca e olhou-me de cima a baixo com um ar de sábia avaliação. Aparentemente concluiu que eu parecia bastante inofensiva, independentemente da minha aparência estranha e escandalosa, porque sorriu afavelmente, apesar da ausência de vários dentes, e tomou-me pelo braço. Bem, Claire, seja bem-vinda. Venha comigo e encontraremos algo um pouco mais... Examinou a minha saia curta e sapatos inadequados, sacudindo a cabeça. Conduzia-me com firmeza para longe dos demais, quando me lembrei do meu paciente. Ah, espero, por favor, esqueci-me do Jamie. A senhora Fitzgibbons surpreendeu-se. Ora, o Jamie pode desenvencilhar-se sozinho. Sabe onde encontrar comida e alguém lhe arranjará uma cama. Mas ele está ferido. Levou um tiro ontem e foi esfaqueado à noite. Fiz-lhe um penso para que ele pudesse cavalgar, mas não tive tempo de limpar o ferimento ou de fazer um penso adequado. Tenho de cuidar disso agora, antes que fique infectado. Infectado? Sim. Isto é, antes que inflame, sabe? Fica inchado e com pus e tenha febre. Ah, sim, percebi. Mas quer dizer que sabe o que fazer nesse caso? É uma curandeira, então? Uma bitten? Mais ou menos. Não fazia a menor ideia do que poderia ser uma bitten. Nem tinha nenhuma vontade de entrar em pormenores a respeito das minhas qualificações médicas, ali parada, sob a chuvinha fria que começara a cair. A senhora Fitzgibbons pareceu ser da mesma opinião, pois chamou Jamie, que partia na direção oposta, e tomando pelo braço também, arrastou-nos para dentro do castelo. Após uma longa caminhada por corredores estreitos e frios, mal iluminados por janelas que não passavam de fendas nas paredes, chegámos a um aposento razoavelmente grande, equipado com uma cama, dois bancos e, mais importante, uma lareira. Ignorei temporariamente o meu paciente até descongelar as mãos. A senhora Fitzgibbons, aparentemente imune ao frio, fez Jamie sentar-se num dos bancos junto à lareira e despiu-lhe delicadamente os restos da camisa esfarrapada, substituindo-a por uma manta quente que tirou da cama. Estalou a língua em desaprovação ao ver o seu ombro, que estava roxo e inchado, e tocou no meu desajeitado penso. Virei-me do lume. Acho que vai ter de ser molhado para o retirarmos e depois o ferimento terá de ser limpo com uma solução para evitar febres. A senhora Fitzgibbons teria sido uma ótima enfermeira. Do que vai precisar? Perguntou simplesmente. Pensei diligentemente. O que é que, em nome de Deus, as pessoas usavam para evitar infecções antes do aparecimento de antibióticos? E daquelas limitadas fórmulas, quais eram as que poderiam estar disponíveis num primitivo castelo escocês logo ao amanhecer? Alho, exclamei triunfante. Alho. E se tiver, a mamélide. Também vou precisar de várias tiras limpas e de uma chaleira para ferver água. Ah, sim, acho que podemos arranjar isso. Talvez um pouco de confrei também. Que tal um pouco de chá, de eupatório ou de camomila? Parece que o rapaz teve uma longa noite. O rapaz, na verdade, mal conseguia permanecer sentado. demasiado cansado para protestar contra o facto de estarmos a discutir a seu respeito, como se fosse um objeto inanimado. A senhora Fitzgibbons voltou rapidamente com um avental cheio de cabeças de alho, saquinhos de gaze com ervas secas e faixas de linho. Uma pequena chaleira preta de ferro pendia do braço carnudo e ela segurava um grande garrafão empalhado de água, como se não passasse de penugem de ganso. — Bem, minha querida, o que quer que eu faça? — perguntou animadamente. Pedi que fervesse água e fosse descascando os dentes de alho, enquanto eu inspecionava o conteúdo dos pacotes de ervas. Lá estavam a mamélide, que eu pedira, o eupatório e o confrei para chá, e algo que identifiquei experimentalmente como casca de cerejeira. — Analgésico — murmurei alegremente, lembrando-me do Sr. Crook a explicar as propriedades das cascas e ervas que encontrávamos. Ótimo, íamos precisar daquilo. Atirei vários dentes de alho para a água a ferver com um pouco da amamélide. Em seguida, acrescentei as tiras de pano à mistura. O confrei, o eupatório e a casca de cerejeira estavam em infusão numa pequena panela de água quente, colocada junto ao lume. Os preparativos haviam-me animado um pouco. Se não sabia ao certo onde estava ou porque ali estava, pelo menos sabia o que fazer nos 15 minutos seguintes. — Obrigada, a senhora Fitzgibbons, disse eu respeitosamente. Agora desenrasco-me sozinha se tiver outras coisas para fazer. A corpulenta senhora riu, os seios erguendo-se. — Ah, rapariga, tenho realmente muitas coisas para fazer. Vou mandar-vos um pouco de sopa. Mande chamar-me se precisar de alguma coisa. Foi a gingar em direção à porta com uma velocidade surpreendente e desapareceu patetado os seus afazeres.